abraço e te dar uma nova unção. Até disseram que você se desviou, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Quando eu te olho, tu tá rindo e dando glória. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Quando eu te olho, tu tá rindo e dando glória. Aconteceu algum problema em tua vida? Até porta de emprego pra você se fechou. Quem tu pensava que era teu amigo, quando te viu na prova te abandonou. Mas quem tem amigo não morre na guerra. Dizia os inimigos que tu ia perecer. Eles vão ter que no culto de ação de graça, que o teu Deus tá preparando pra você. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Quando eu te olho, tu tá rindo e dando glória. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Quando eu te olho, tu tá rindo e dando glória. O mais rico do Oriente se chamava Jó. Perdeu seus bens e ficou no pó. Mesmo ficando pobre, não deixou transparecer. Deus forjou seu caráter e fez ele enobrecer. Deus complica e depois descomplica. Depois explica porque ele complicou. Porque do nada o meu Deus faz tudo. Ninguém vai entender porque Deus te exaltou. Ninguém vai entender porque Deus te exaltou. Ninguém vai entender porque Deus te erigou. Quem não acreditava no que Deus ia fazer, vai te pedir perdão, vai se surpreender. Ninguém vai entender porque Deus te exaltou. Ninguém vai entender porque Deus te honrou. Quem não acreditou no que Deus iria fazer, vai te pedir perdão porque Deus vai surpreender. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Nem parece que tu tá na prova. Quando eu te olho, tu tá rindo e dando glória, né?